checa dela vai. E aí, Juninho Souza, é putaria? Solta pra elas que elas querem te dar. É aquela hora do ai, ai, ai. Vai que vai! Ai, ai, ai, ai, ai. Ega! Ai, ai, ai, ai, ai. Só na minha profissional. Dancinha gostou demais. E vai, novinha. Ai, ai, ai. Um abraço a todos mais uma vez, seguindo em curtição, só de boa. Tomando todos os baldes, meu irmão, e registrando, claro, os grandes momentos aqui no Badalé. Na hora da treta, ela sabe como é que faz. Na hora da treta, ela sabe como é que faz. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa mãozinha, bate na palma da mão. Joga a mãozinha em cima, bate na palminha. Bate, bate, bate, bate, bate na palminha. Quem é do Flamengo, dá um grito aí. Assim, assim, assim, assim, vai. Flamengo. Tá muito fraquinho, tá muito fraquinho, tá muito fraquinho. Tem algum flamenguista aqui hoje, Dê? Vamos fazer de novo, então. Um, dois. Assim, assim, assim, assim, Flamengo! Agora, se tem algum vascaíno, bota a mãozinha pra cima aí, bicho. Vamos no funk! Jovem talentoso chegou. Perereca suicida se joga na pica, se mata na pica. Perereca suicida se joga na pica, se mata na pica. Perereca suicida se joga na pica, se mata. Já, já, já! Perereca suicida se joga. Equipe curtição, vai apontando aí, vai apontando, vai. Vem. Aponta, vai. Aponta pra mim que eu te mato. Aponta, xereca, que eu te mato. Eu te furo capiroca, te sufoco com meu saco. Eu te furo capiroca, te sufoco com meu saco. O meu bonde tá passando, ele nunca tá de toca. Lembrar grandes momentos ao som das marcantes, sem delongas. Fabinho, aperta esse play. Alô, DJ Fabinho talentoso, tá na hora daquelas melhores. Vá. Falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amor. Cadê o Gilmar aí, meu irmão? As vezes que fugimos. Bora, curtição! Agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor. Mas é só daquelas agora, vamos curtir! Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém. Abraço só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu... Deixa eu mandar um abraço bem carinhoso ao parceiro Ismael, também o Manel, o Bebê, o Adriano. Equipe curtição só de boa. Na manha da aranha. Um, dois, um. Ué! Música. Eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o sol, o céu e a primavera. E aí, Juba? Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. Segura! Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia. Fala galera aqui do Comando Águia, meu irmão. Só de boa, voz grande. Eu tava tentando. E os mega do mix junto com o Babi. E o Comando Águia. Mentira, era uma farsa. Eu quero ver só a galera cantando, só a galera. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia o quê? Somente as mulheres solteiras vão cantar agora, vamos? Prometo te amar. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Te dar meu paraíso. Dirigem Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fossem na primeira vez. Tá rolando um sentimento, um movimento e o carinho que a gente fez. Ai, Fabinho! Manda! Quero mais! Fenômeno do Melo! Vai preparando aí, ó! Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. GDM Show. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Olha o giro, olha o giro. Deixa o vetro tocar. GDM Show, como é que é? Cadeira da moto, o na hora de dar aquela relaxada, aquela aquecida bem básica pra rapaziada. Então somente o grito das mulheres virgens aí, por favor. As mulheres que não dependem de homens. Cadê o gritinho da galera do Flamengo? Assim, assim. Alô, Raimundinho. Chega mais, Raimundinho. Vou ficar maluco sem você, amor. Eu vou estar perdido. Canta aí, vai. Baby, amor. Segura essa aí, segura essa aí. Que tem uma que as meninas ficam loucas assim, ó. E amei quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até eu recordar que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto quero ver você. Mas hoje o DJ tá muito doido, ele tá daquele jeito, assim ó. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Veio quente, e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Um, o entendido, mexeu, mexeu. Para voltar, caixota, deu um like. GDM Show! Que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparado pra fuder com a chota dela. Vai, Elisa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. Que a Tazinha é baile de favela. E os menor preparado pra fuder com a chota dela. Vai, quem tá solteira, bota o bracinho pra cima. Bota pra cima, pra cima. Bate na palma da mão, só quem tá solteira. Bata na palma da mão, só quem é sincera. E quem nunca traiu, dá um grito aí. E quem nunca traiu, dá um grito aí. Eu quero ver as meninas cantando assim, ó. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Salvinha profissional, ela senta gostoso demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa novinha é profissional, ela senta gostoso demais. Vamos fazer assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1, é agora! Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para. GDM Show! Alô, curtição! O Elipe é baile de favela. Que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparados. Elisa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. Que a Tazinha é baile de favela. E os menor preparados pra fuder com a teta dela. Vai. Chegar em casa, bota a mãozinha bem pra cima aí. Somente quem nunca traiu, bota o bracinho pra cima aí também. Agora somente as mulheres sinceras dizendo assim: eu, arrebia. Dança, dança, dança, escuta o nosso som. Toda comemorar, eu vou fazer chuva xandão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Avisa. Olha o giro, olha o giro. Bora aqui, Bicu Xixão! Alô, GDM! Toma banho de Xandão. Eu entro no meu quarto e faço o teu corpo gritar. Gritar.

e você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso que o amor bateu na nossa porta. Só chama... Ah, vocês querem? Te amei quando não merecer, hoje sonhei com você. O jovem talentoso chegou. Canta bem alto aí, vai, garoto! Este é DM Show! Alô, curtição! Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Se me confunde, amor. E aí, garoto? Não se nega pra você. Eu quero ver só as meninas cantando, só as meninas, só as meninas. Não valeu. Eu vou baixar o som, só as meninas. É, pra nós dois e me tentar me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava delirava. Percebi que amava, mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Segura, Gilmar, que o Badalete tá socado. Sucesso. Um, dois. E amei quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com... Olha o giro virtual. Confia em Deus, levanta as duas mãozinhas aí. As duas mãozinhas, as duas, as duas, as duas, as duas mãozinhas. E bate na palminha da mão, na palma, da mão, na palma, da mão. Quem tá solteiro vai batendo na palma da mão. E gira o caldeirão, gira, gira, gira o caldeirão. Gira, gira, gira o caldeirão. Vai girando, um, dois, três, arrepia tudo. Poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de... Ah, se eu não tivesse rouco, hein, Gilmar? Nessa noite só quero dançar. É GDM Show! O gosto melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar e sentir calor. Como é que tá a condição, hein? É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Olha o giro. Hoje vou no ouro negro, ouro, ouro, ouro. Alô, Júnior! De longe, Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, Parapá, Tupinambá, Parapá, Tupinambá. Especial aí o nosso aniversariante da semana, DJ Mateuzinho. Alô, Mateuzinho! Parabéns e votos de feliz aniversário do seu amigo Fábio. Ou se preferir, Fabinho. Ele é de DJ que agora eu vou falar. Ele é conhecido no Brasil e no Pará. Vamos ver, Fábio. A galera quer dançar. Ele que faz as paredes tremecer. Agita a galera, vamos te mandar ver. O show do pop som, quem comanda é você. Não adianta, todo final de semana vem o Barlete, rapaz. Todo final de semana eu vou sair. Ouvir o pop som com DJ Dinho, vou curtir. Com a banda vou livre, novo som e vai surgir. O som é da pesada, ele agita legal. Eu gostaria que quem tivesse aí um amigo chifrudo e botasse a mãozinha pra cima aí. Somente quem tivesse um amigo chifrudo. Se você conhece algum amigo que já levou um chifre, levanta o bracinho direito aí, faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho e canta pra ele em sua homenagem, ó. Banda 007. O nosso parceiro Duarte e o nosso amigo Rogério. Alô, Rogério! Dá-lhe aquele giro aí, Rogério! Olê, olê! Suas mulheres, vão! Que não machi! Joga esse bracinho pra cima. Tira, tira, tira, tira. Vai girando, vai girando. Tira, tira, tira, tira. Quem tá solteira dá um grito. Sincera, dá um grito. Somente as mulheres que nunca traíram, grita aí, vai. Somente as mulheres que nunca meteram um chifrinho aí, vai. Olha o giro, Gilmar. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Somente quem tem saudade da ex, bota o Brasil pra cima aí, vai. Quem tem saudade da ex, bota o Brasil pra cima aí, vai. Aí, Rogério! GDM Show! Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh, my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querido. E aí, condição? Quero o melhor pra ti, sabes bem que sim. Como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido, ao teu lado me sinto seguro. Mas não deve... Agora quem ama ela diz assim, ó. Isso, eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Aqui, nossos parceiros aí, os empresários, Raimundinho também e Arlete, obrigado pelo convite. Raimundinho, satisfação muito grande estar aqui na sua casa de show. Obrigado mais uma vez. Você que agora já faz parte aí do nosso ciclo de amizade. E sempre que for no Amazônia, Fusel será bem recebido. E claro, receberá nossas congratulações. E Arlete, Raimundinho, já convido vocês para dia 14, sábado, curtir o nosso índio eletrônico lá na igrejinha. E eu tô sabendo que a Arlete vai tremer. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. E vai tremendo aí, Arlete. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Quem diria, hein? Raimundinho! Quem diria, hein? Quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso. DJ Elisandro, DJ Mateuzinho. Quem diria? Os pega do quem diria? Eu de Camaro dentro. Esses moleques são. Talentoso. Rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Agora cadê os homens que gostam de perereca aí, hein, rabá? Cadê os homens que gostam de perereca aí, rabá? E faz a perereca, faz a perereca, faz a perereca. Oi, oi, oi. Faz a perereca, vá. Faz a perereca, vá. Um, dois, e agora? Chama que ela vem a periquita. Alô, Rogério! O que que a novinha quer, hein, rabá? Ela quer pau? Ela quer pau? Alô, Nete! As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na três novinhas no ninho do ato. Olha aí, equipe curtição! Alô, Mel! Toma picada, toma picada, toma picada, toma picada. Olha o giro, ó. Toma picada, toma. O Eduardo já tá muito doido, né, rapaz? Eu esqueço seu nome, gente. Esqueço. E de Alex do Áudio Mania. Gostaria que somente as mulheres que se encontram aqui, ou somente as mamães, que levantassem a mãozinha, as mamães aí, por favor. Logo mais no domingo é o Dia das Mães, e a gente já parabeniza todas as mamães que aqui se encontram. Esse é um dia mais que especial. Não só no domingo, mas como todos os dias, é o Dia das Mamães. E eu queria, primeiramente, parabenizar todas as mamães que se encontram aqui na Boate Sarlete, nesse dia maravilhoso. Mamães, parabéns pelo seu dia, viu? Parceiro Manel, o Adriano, Alcemi também, o Ismael, o Paizão, da equipe Curtição, todo mundo na área. E elas cantam assim, ó. É o dia do Mateuzinho também, aniversário dele. Já que é o dia do Mateuzinho, o Rogério vai cantar assim pra ele, ó. Do Mateuzinho que elas gostam, e com os megas elas ficam loucas. Se o comando aqui a tocar, elas ficam loucas. Vai, Mateus! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. Se o Mateuzinho toca, menina, o dedo fica doida. Imagina então, você e o Mateus junto com o comando Aya, o do meu Camaro. Alô, o incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado, então se liga na batida. Olha deitado. E no comando deu Mateus. E no comando tá o e também tá o Dinho Pressão. Tá malho o beat, tá com a 13. É o crocodilo em ação. É do Mateuzinho, né? É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco. Manda um abraço, meu parceiro, cada... Elivaldo, Rossi, então, todo mundo curtindo com a gente. Alô, Rogério! Toca. E se o crocodilo te morder, tu fica... Matheus, dá aquele... Alô, mamães! Porque a sofrência aqui é garantida. Esse é o par das coleguinhas, Simone Simaria. Alô, Arlete! Cansei de te procurar, de bater no seu apartamento, tentando reconciliar. Rapaz, aqui o negócio esquenta, né? O relacionamento. Parceira Nilce. Tem mensagem de lindo. Elane, alô, Elane. Pra um abraço pra você, obrigado, Elane. Olha, você não quis se preocupar e me mandou embora. Assim dá tempo ao tempo, o tempo vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer. E a saudade já não me incomoda tanto como me incomodava antes. Alô, Nilce. Alô, Elane. Assim dá tempo ao tempo, o tempo vai mudando e o coração vai melhorando e vai parando de sofrer e saudar. Eu queria somente que as mulheres dissessem pros maridos primeiro, quando eles traiam ela assim, ó. Não vou mais atrás de você. Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais. Você vai se arrepender de bater a porta na minha cara quando eu te procurei. Olá, equipe curtição. Agora eu me curei. Agora eu me curei. Agora eu me curei. Agora eu me curei. Mais uma, vá! Tchê! Palma da mão! Hey! Oh, oh, oh! Quem sabe canta? Oh, oh! Meu xará Fábio, rapaz! Oh, oh, oh! Aí, Fábio! Quando o mel é bom. Olha você me ligando e passando mensagens. Se não ligasse eu iria ligar. Mas esperei a tua reação. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. Aí o cara vem, ó. Você fez de um jeito gostoso. Fabinho. O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca. Ai, Fabinho. Tudo mel. O cheiro da rosa, ai, ai, ai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Duas mãos tocando em meu corpo inteiro. Os teus dedos adentrando meu cabelo, ai, ai, ai. Agora quem tá solteiro, canta, vai! Olha pra... Canta! Nossa. Rogério! Pensei que você fosse embora. Eu não tive resposta. Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Que é isso, hein, Matheus? Ah, que é isso, menino? Você veio do céu. E o nosso romance vai além de um quarto de motel. Tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta. Mas quando o mel... Eu quero ouvir só as meninas, só as meninas. Quando o mel é bom. Quando o mel... Quero ouvir só vocês. Vai! Eita, safadão doido, bora bater. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, de saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu dever. Equipe Curtição, como é que dá? Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e ela só... Já, já tem Mateuzinho de volta. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e ela só... Só 1%. E 1% mais safado do Brasil. Chega pra cá, safadão, Max Belucci! Eita, que garganta! Eu abro a porta e puxo.